Eu tô sabendo muito bem o que o senhor fez com a minha esposa. E agora o senhor vai pagar, viu? Cala a boca, puta. Toda noite a mesma coisa, minha mulher me espera na porta de casa. Cara de tícia, é cara de bar, parece que não aguento mais até minha casa. Até que um dia eu chego do trabalho, que ela dá por sua de caralho. Chego mais cedo e olha o que eu acho, um cabra de joelho e ela de quatro. Essa putinha é qual tu fode, é minha mulher. Tu vai pagar, vai ser na bala, cabra, né? Nem dá no pé que não adianta, seu cuzão. O que é teu tá bem guardado no caixão. O que o caipira não entende é que a minha plantação de mandioca é muito maior. Sem anel no dedo dela, pelo menos não no escuro. Só dedado na anel dela quando penetrei seu furo. Sim, cê tava no trabalho, mas eu que dava o duro. Mas cê tava no seu quarto, era só pular o muro. Sua mulher pulava cerca, caía no meu quintal. Cê lá pensando em rede, lá pensando em Bilal. Alguns vizinhos pedem açúcar, outros pedem sal. Sua mulher é mais astuta, vem logo pedir meu torno. Se eu como sua mulher, cê é corno. Vou te mostrar como é, cê é corno. Briga de homem com mulher, cê é corno. Eu meto mais que a minha colher. Olha, meu Deus, eu vou te dizer, hein, cê é muito engraçadinho, viu? Mas eu tenho completa certeza que ninguém fode minha mulher mais não. A partir de hoje eu vou cuidar dela mesmo. Esses caras aí sabem como é, né? Quem que é você? Eles são sempre o último a saber. Oxi. Porque os dois são corno. Que é o cara que come ela de verdade sou eu! Fala, meu Deus! O calão! Eu já como a sua mulher há mais de 20 anos. Eu sei bem como é. Eu de frente, ela de ré. Cês é tudo corno e admin que ela gosta. Nesse fundo cozinha, meus ouvi, ela adora. Pede toda hora a pica do amante. Nunca de vocês a minha, sempre veio antes. Sou o queridinho famoso, pica de mel. A mulher do trans tá comigo testando o nível do Kel. Se ela senta, eu vou no céu enquanto vocês estão no trampo. Rosas do ofício, se ela senta, eu fico bom. Parece que ela gosta de vocês. Não vejo chance, eu sou sempre o melhor freguês. Nunca deixo ela sozinha, então não faz sentido. Só quando tem fitivas. Peraí, tá de sacanagem comigo? Natália! Que isso, Natália? Que papo é esse? Não! Gangue dos cornos, mano. Supando só contém os machos que ela fogo ganso. Foda-se! O que era mais é fuder. Gangue dos cornos, mano. Supando só contém os machos que ela fogo ganso. Foda-se! O que era mais é fuder. Ela pode até dar pra vocês, mas é eu que ela ama.